você de noite ou de madrugada, frio e geada, é bom demais. De manhã, de tarde, chuva, sol, calor, se for com amor, é bom demais. Não tem preconceito, qualquer hora aceito, de todo jeito, é bom demais. A semana inteira não tem canseira, eu quero mais. Se pintar uma extra bola na cesta, a gente faz o treino, treino, treino. É bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o treino é bom demais. O treino é bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o treino é bom demais. De noite ou de madrugada, frio e geada, é bom demais. De manhã, de tarde, chuva, sol, calor, se for com amor, é bom demais. Não tem preconceito, qualquer hora aceito, de todo jeito, é bom demais. A semana inteira não tem canseira, eu quero mais. Se pintar uma extra bola na cesta, a gente faz o treino, treino, treino. É bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. O trem é bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. O trem, o trem, o trem é bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. O trem é bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. Baú Sertanejo. Pra viver com ela, e de repente o amor saiu pela janela. E dói demais ver tudo fora do lugar. Amei, amei de um jeito de quem ama a própria vida. E hoje vejo nossa cama dividida, e a solidão de malas prontas pra voltar. Meu Deus, essa mulher não sabe o mal que ela me fez. Abriu a porta e foi embora de uma vez, sem me dizer uma palavra, um adeus. Meu Deus, tô te pedindo, me dê forças nessa hora. Tô em pedaços e mais nada me consola. Veja a tristeza que se encontra os olhos meus. Perdão eu já pedi, mas não valeu. Tentei falar de amor, mas foi em vão. Pedi pra ela voltar pros braços meus, mas ela simplesmente disse não. Me diz o que fazer se esse amor virou obsessão. Não tem cura. Se a solidão voltar, eu sei que vai me levar à loucura. Meu Deus, essa mulher não sabe o mal que ela me fez. Abriu a porta e foi embora de uma vez, sem me dizer uma palavra, um adeus. Meu Deus, tô te pedindo

gostando, né, compadre? A ver se não gostar dessa, vai gostar do quê? Baô Sertaneja. Essas fendas abertas no chão, me recordo que a vida malvada fez comigo e com meu coração. Porque hoje de tanto chorarem, os meus olhos nem cantem mais. Se o meu rosto tem marcas profundas, minha Fechamos mais um bloco com Deserto do Amor, Jean Giovanni, Sérgio e Serginho, Pinga em Mim, ainda João Mineiro e Marciano, Cama Dividida, Jean Giovanni, O Trem é Bom e ainda Tô Pensando Nela, canção aqui também do Jean Giovanni, Dose Dupla hoje abrindo aqui o nosso programa. Daqui a pouquinho, após o intervalo, vem aí César e Paulinho. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sertanejo está de volta. Sempre as melhores canções aqui na sua rádio preferida. Tá chegando César e Paulinho, Fazenda Esperança. Depois tem Trio Parada Dura, Blusa Vermelha. Na Fazenda da Esperança mora o meu amor.

volta logo, pelo amor de Deus. Vem levar o que restou de mim. Vem me dar o amor que nunca deu. Você pra mim, você pra mim. Volta logo, pelo amor de Deus. Vem levar o que restou de mim. Vem me dar o amor que nunca deu. Você pra mim, você pra mim. Volta logo, pelo amor de Deus. Vem levar o que restou de mim. Vem me dar o amor que nunca deu. Você pra mim, você pra mim. Volta logo, pelo amor de Deus. Vem levar o que restou de mim. Vem me dar o amor. Volta logo, pelo amor de Deus. Vem levar o que restou de mim. Vem me dar o amor que conferimos juntos, Rick e o Renner, de 1995, Labirinto de Amar, aliás, Labirinto de Mar. Também tivemos ainda Jades e Jadson, Derramado na Paixão, Trio Parada Dura, Blusa Vermelha, César e Paulinho, Fazenda Esperança. Daqui a pouquinho tem mais aqui. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. É o nosso Baú Sertanejo, sexta-feira. Bom fim de semana pra você. Bom demais ter a sua companhia com a gente em casa. Ou você que tá trabalhando também, tá aí no seu carro, tá nos bares e lanchonetes. E um abraço aqui do amigo Elbert Andrade, viu? Bom demais ter você comigo. Tem Lucas e Luan, Bebedeira. Depois tem Leandro e Leonardo. Volume 2, a música Você Nasceu Pra Amar. Não entendo por que é. E o coração da gente, quando menos esperamos, por alguém ele se prende. Por exemplo, esse é meu caso. Vacilei, marquei, bobei. E agora, meus amigos, é aquela bebedeira. Apaixonada, que o coração da gente, quando menos esperamos, por alguém ele se prende. Por exemplo, esse é meu caso. Assinei, marquei, vou ver. E agora, meus amigos, é aquela bebedeira. Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor. Apaixonado, O sertanejo. Hoje acordei com o rosto banhado em pranto. A mulher que amo tanto, pra bem longe vai partir. Ela não sabe que meu pobre coração, sofrendo tanta paixão, sei que não vai resistir. Aguenta, coração, você não pode parar. Aguenta, coração, você nasceu para amar. Quem sabe a dor que eu sinto agora, por saber que vai embora pedaço de minha vida. Se eu pudesse, não deixava amanhecer, somente para não ver o momento da partida. Aguenta, coração, você não pode parar. Aguenta, coração, você nasceu para amar. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Perguntar como é que eu estou, diga que estou sozinho, amassado, sofrendo, morrendo de amor, soluçando em pranto, aos trancos e barrancos eu tento levar minha vida sem ela. Não sei até quando eu posso aguentar. Ela tem que saber como estou na verdade. Assim talvez ela volta, mesmo sem ter amor, mesmo com piedade. Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando, sem ela saber. Essa paixão ardente, sei que infelizmente não dá pra esquecer. Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer. O bem ou na mala, a vida é uma bala sem essa mulher. E saber como estou na verdade. Assim talvez ela volta, mesmo sem ter amor, mesmo com piedade.

Ela não me quer mais e você insiste em me querer. Eu nunca vi na vida um coração tão teimoso. A continuar assim pra mim é muito perigoso. Por ela ser tão bonita que você se apaixonou. Faz de conta que ela é feia e que você nunca amou. Escuta, coração, ela não me quer mais. Melhor não se humilhar, melhor não ir atrás. Escuta, coração, este caso aqui se encerra. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Eu não aguento mais sofrer tanta humilhação. Sejamos bons amigos, não faça isso comigo. Atenda meu pedido, desista, coração. Escuta, coração, ela não me quer mais. Melhor não se humilhar, melhor não ir atrás. Escuta, coração, este caso aqui se encerra. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Eu não aguento mais sofrer tanta humilhação. Sejamos bons amigos, não faça isso comigo. Atenda meu pedido, desista, coração. Fechamos mais um bloco com Teodoro Sampaio. Escuta, coração. César e Paulinho, só por você. Ainda João Paulo, mais o Daniel de 1991, aos trancos e barrancos. Leandro mais o Leonardo, volume 2, a música Você Nasceu Pra Amar. Ainda Lucas e Luan, Bebedeira. Daqui a pouquinho tem Roberta Miranda e Fagner. Saúl Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Retornando mais um bloco, tá pintando o modão, tem Roberto Miranda e Fagner, cabecinha no ombro. Depois tem Sérgio e Serginho, Dona da Rua. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. E não vai embora. E não vai embora. Amor,

O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Que esqueceu quem te adora. Sei que dos meus braços você quer sair. Eu vou ficar te esperando aqui. Quando te prendi nas grades do meu coração, foi julgada por um crime de paixão. Condenada por seu charme e sedução. Agora quer cumprir sua pena em liberdade. Se tá presa, quer sair. Quando sai, sente saudade. Em nenhuma outra boca achará meu beijo. Nenhum outro homem pra matar os seus desejos. Ninguém vai te dar amor igual a gente fez. Todo dia, toda hora, 30 dias por mês. Ao ver que me ama, vai voltar pra nossa cama. Vai se entregar pedindo que eu te prenda outra vez. Prendi nas grades do meu coração, foi julgada por um crime de paixão, condenada por seu charme e sedução. Agora quer cumprir sua pena em liberdade. Se tá presa, quer sair. Quando sai, sente saudade. Em nenhuma outra boca achará meu beijo. Nenhum outro homem pra matar os seus desejos. Ninguém vai te dar amor igual a gente fez. Todo dia, toda hora, 30 dias por mês. Ao ver que me ama, vai voltar pra nossa cama. Vai se entregar pedindo que eu te prenda outra vez. Baú Sertaneja. É hoje que o bicho pega. Quero dançar, quero namorar. Quero uma mulher comigo, engostando o bico pra chamegar. No baile a poeira levanta, com essa potranca mexendo bem. Meu coração vai a mil, a galera viu querendo também. Gosto de mulher bonita, fogosa, atrevida no amor. Gosto de mulher que gosta de um homem macho assim como eu sou. Tem três coisas nessa vida que eu como e dispenso a colher. É picanha e rapadura e a fofosura de uma mulher. Gostosa, fogosa, carinhosa, esse é meu tipo de mulher. Descarada, safada, duvido que desse tipo um homem não quer. Na gente um cafuné, começando na orelha e vai descendo até o pé. Mulher é coisa tão boa e não é à toa que eu corro atrás. E se tem coisa melhor

O melhor do passado na sua rádio. Caminhando já no finalzinho do nosso programa, sexta-feira, fim de semana. Você ligado aqui na melhor rádio da cidade. Tem Christian Ralph. É só dizer o preço. Eu vou dar um tempo na minha paixão. Quero dar sossego pro meu coração. Já amei demais e acabei sozinho. Chega de sonhar, não quero mais sofrer. Uma noite apenas é o que eu quero ter. Nunca mais me entrego pra qualquer carinho. Nada de valor, só amor de cama, transa sem amor. Quero a liberdade de um passarinho. Não quero seu nome, não pergunte o meu. Quando eu te esquecer, você já me esqueceu. Depois cada um procura o seu caminho. Sertanejo. Caro amigo locutor, é a primeira vez que estou ligando para o seu programa. Amigo, é duro suportar a dor da saudade quando a gente ama. Por isso te peço um favor, põe meu telefone no ar. Preciso falar com alguém e nesse instante te ouvir também.

Thiago? Tudo bom? E aí, gente? Tudo jóia? Aô, pega fogo, cabaré! Pega nada, né? Só não queima as mulheres! O amor é um laço aberto, muito perto, um tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. Engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Baô Sertaneja. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria do segundo andar na penitenciária, lá na rua Eufia. Quando um jardineiro plantava um ipê, e ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê florida junto à minha cela, hoje tem a altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Claridade tem você lá fora. Vejo em seu tronco cipó parasita te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga sua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia. Meu ipê florida junto à minha cela, hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença fechamos também com Christian Ralph, o Ipê e o Prisioneiro. Pedro e Tiago, participação de Leonardo, Laço Aberto, Telefone no Ar, Chico Amado e Xandó, e ainda É Só Dizer o Preço, Christian Ralph. Olha, pessoal, forte abraço a todos, um bom fim de semana, um abração do amigo Elber de Andrade e até a nossa próxima edição do Baú Sertanejo. Valeu, gente! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.